Comandor Mancho Boa tarde, está 3193. A 3193, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autoriza do Galeão, nível de voo 380, via Pesluna 0. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5011 e o controle em 120, decimal 8. 380, via Pesluna 0, da El, Leda, Bridge. Curva à direita após a decolagem, 5011, acionamento 208, o controle está na 3193. Correto, chama para prospeccionamento. Sala 02, livre direito, chame só 121, decimal 9. Direito, sala 219, 941, grato, uma ótima tarde. Prossiga. Região 01, na escuta da torre? Confirme o comandante, Guardião 01, mantendo para o norte, após a decolagem, confirmando. Dúzia? Alfa Juliette, parou 612, 941. Autorizado decolagem, reporte fora do solo. O 01 no vento no momento é de 1 no 00 graus, 1 no nós. O 01 fora do solo e visual com local de pouso, se possível permanece nessa escuta. Guardião 01, confirme quantas milhas irá afastar? Nós vamos estar aqui ao lado, em Lauro de Freitas B1, no batamento de choque. Ciente, mantenha escuta nessa frequência. Fora do solo, 04. A sua escuta. Torre, Guardião 01. Torre, Guardião 01. Eu sigo Guardião 01. Visão com local de pouso. Consigo Guardião 01. Guardião 01, visão com local de pouso, solicita a frequência livre. Guardião 01, ciente, reporte quando em solo controlado. Reportará quando no solo controlado, Guardião 01. Gol no 924, após etapa, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Após etapa, desça para 2.000, no 0 no 3, gol 1924. Gol no 697, chegada bom, se desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 3. Bravo que Luiz, que ciente, mantenha-se em condições visuais no 1.000 pés, ajuste em Salvador no 0 no 3, reporte rotatória visual com campo. Ciente, mais 01. 600, passa a duna, complete final do procedimento, chame em torre na frequência 1.18.95. 18.95? Afirmativo. Obrigado. Torre Salvador, gol 1600, estabilizado na final, baixou, travou. Gol no 1600, livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre na pista 10. Prossiga, ainda não tenho plano, para que horas que é, Passaredo? Deu 09, tá bom. Gente, eu vou consultar aqui, ver qual que, o que aconteceu com a senhora, aguarde um minutinho, já te dou um feedback. Obrigado. Acabou de sair, pronto para copiar? Autorizado Vitória, nível de voo 360, via Upper Whisky 50. Subida será da Leda, Eudes, primeira curva direita, ponto de decolagem. O código transponder é o 5567 e o controle 120.8. Diâmetro correto, livre pushback acionamento, champanhe e táxi. Sete minutinhos com barreiras. Momo. Passar esses 2230 pronto para a cópia. Chama o solo no 21 decimal. 29, obrigado. Duna, complete o final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118.95 com 924. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Arthur Elefa, primeira curva direita após a decolagem. 5027 é o código transponder, 120, decimal 8 é o controle. Passo estabilizado. 1224, continua em aproximação, ainda não avistado. Reporte fechado, travado, vento no momento é 080 graus, 099, e altímetro é 1013. Ciente, já está baixado, travado, 9 despaço. Está correto, passaredo, chame para puxar o estacionamento. 1600, Ivan, escuta. Pina Grande. 600, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Bom, 754, agora de Copa Campina Grande. Guardando. Davo que Luiz, que para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.9. Filoinski, continua a aproximação, reporte a 3 milhas da final da 17. Para o 7. Azul 4076, tá com 112 no POB. Economia 2 horas e 45, altera na Galeão. Com 600, mantém a posição antes da Juliette. Tem antes da Juliette, 600. Azul 4089, táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar torre 1895, ajustado, 1013. 1013, pátio, Índia e Alfa, 1895. Obrigado, boa tarde. Sabe que o Luiz que visou com a aeronave Boeing 737 na final 1-0? Passa um curto 360 pela esquerda e reporte alinhado na... no eixo da pista 97. Primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5023, é o código nota 08, é o controle. 20200 para barreira, na saída Momo. Levada 1-0, curva à esquerda. 5023 é o transponder. Controle 1208035447. Gol 600, a instrução foi com a posição antes da Juliette. Confirme. A instrução foi para o senhor manter a posição antes da Juliette. Desculpa, entendi na Juliette. Se a senhora quiser vir torcer essa aqui à esquerda, retorna lá no pátio de casa, tudo bem? Não, não vai ser necessário não, senhor. Eu vou pedir só que o senhor mantenha a presente posição, tá ok? Perfeitamente, estou observando o azul, a impressão que vai dar para passar. Desculpa aí, viu? Gente. Azul 4089, condições de taxiar com segurança? Negativo. Gente, obrigado. Com 600, vai ficar atento ao táxi do azul, após o mesmo, vai prosseguir o táxi em frente até o portão 09, aguardando a passagem do azul. Perfeitamente. Aguardando o azul, após, segue para o 9. Pronto. Com 754, pronto para a cópia? Sané 6141, chegada bom, fideza para nível de voo 060, ajuste 1013. Autorizado voar na proa de pelo. Na proa de pelo, descendo para o 060 com ajuste 1013, 6141. Tu? Salve, Salvador, com 924. Mantenha a minha escuta, 924. Na escuta, confirma a temposição? Negativo, pode taxiar via Alfa, reposta em sua Juliette. Gente, é Alfa, então Juliette é o 924. 390, aviso 1-0, por canto e pá, curva esquerda, após 1-2-0, decimal 8, 5-0-0-5, ao transponder, igual no 754. Correto, chama para o pushback acionamento, 754. Camará. Salvador, trip 5447. Trip 5447, prossiga. A senhora copiou o nosso cotejamento? Copiei, afirmo, tá correto, chamo para pushback estacionamento. Ok, nós só não entendemos a transição da saída Momo, qual seria a transição? Após Momo, vai prosseguir direto a Barreiras. Afirmativo, muito obrigado, chamará. Momento de 110 graus, 07 nós. Gol 1934, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, 1934. Para posicionamento 3193. Salvador, é o gol 974. Acabo de receber uma informação aqui que Campina Grande está interditada. Você poderia confirmar, por favor? Afirmo, vou verificar junto ao centro Recife. Aguardo mais alguns instantes e já passo feedback. Obrigado. E Salvador, quanto será de 90 pontos de espera da 1-0? Enzo, 1.000 pés após decolagem curva direita no corredor Axê. 01.61 é o código transponder e o controle em 1.208. Que Luiz tendo solo aos 1.07. Autorizado táxi até o Pite 4, autorizado backtrack, ponto estacionado, livre frequência. 5 e só confirmando a frequência do controle 120.8. Paulo Salvador, muito boa tarde. O gol 1806, 20 de novembro, autorização Aracaju. Aguarde copiar Aracaju 1806. Eu escuto 1806. Controle Salvador, o guardião 06. Prossiga, guardião 06. Na vertical de Itapuã, intenção na pouso no centro administrativo, guardião 06. Guardião 06, gente, mantenha-se em condições visuais 500 pés, ajuste 1-0-1-6, reporte visual com local de pouso. 1-0-1-6, reporte visual, Guardião 06. Agora autorizado, chão para iniciar táxi. É pro 697? Gol no 697, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo para minimum clean. ...697, para final do procedimento, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado. Feliz, gente. Para informação, acabei de ligar no centro Recife e o mesmo nos informou que teve uma aeronave que quebrou na pista de Campina Grande e está realmente impraticável. Assim que eu tiver alguma posição sobre a pista de Campina Grande, passo para o senhor, tá ok? Aguardo, querido, muito obrigado. 1806, está pronto para a cópia? Pronto, cópia, 1806. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, vai prosseguir conforme a rota do plano, a subida Puca, Jamo, após direto, com a primeira curva à esquerda após a decolagem. 5004 é o código, 5004, e o controle é 1208. Autorizou 230 via rota do plano para Aracaju, Puca, Jamo é a saída, decolando a 10, primeira curva à esquerda, acionando 5004 no transponder e o controle 208, no 806. Correto, chão para pushback estacionamento. 806. Cané 6141, autorizado 2509. Ok, 2509. 4089 decolado aos 21, chame controle no 20.8. foi 084089. Boa tarde, obrigado. Alô, Salvador, para passar a minha notícia, para o pai de frente, para a foto, uma pergunta para a dona Valdeira. É transporte de inferno? Transporte de inferno negativo, né? 10,000, I call you back with Double Ocean 6315. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, passa 1500-3600 na Dael. Azul 4089, contato radar, seja Dael, sub, mantenha nível de voo 360. 360, 4089. Uma centena vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será coral, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5015 e o controle em 120.8. Correto, direcionar a champanhe e táxi, Romeu Conflito. Imbra. 220-190, Imbra 614. Afirmativo, visual, Bastela. Meio autorizado, plano para Fortaleza, nível de voo 370, aerovia Pezu 19 e após conforme a rota do plano de voo, subida Momo Frote, primeira curva à esquerda após a decolagem, o código transponder é 5026 e o controle em 120.8. Dois no meio, cotejamento correto, chama para pushback e estacionamento. Quilo Quebec, serra para Siri, pronto, cópia. Siri, o nome PES, após decolagem, curva direita, corredor axé. Primeira curva direita, o código transponder é o 0115 e o controle em 120.8. 23, modificado, correto? Encerra o cotejamento correto, confirme o PLB. Vai informar a torre, o PLB no pátio 5, acionamento táxi decolagem agora com a torre 1895, quilo Quebec Serra. Direito 619. 3 horas e 30 de autonomia, 78 a bordo. 78 a bordo? Afirmo. Táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 0 no 3. Índia e Alfa, 10 no 3, 1895, tá 3, 1, 9, 3. Trix 5447, posição 5, pátio 3, autorizado pushback, chame para iniciar táxi. Autorizado pushback, chame para iniciar táxi, Trix 5447. Chamado pronto táxi, Romeu Golfibita. Romeu Golfibita, aguarde para iniciar táxi. Afirmativo, o tá modificado, subida coral, corrigindo, subida arbor, após direto. Subida com 90, pela direita, na arbor, após direto, Romeu Golfito. Romeu Golfito, afirmativo, aguarde para iniciar táxi, você confia apenas no PLB? Arbor, faz economia, perna de Salvador. Não compreendi o PLB. 4 a bordo, 4 de autonomia, de alterna de Salvador. Ciente, 4 a bordo. Romeu Golfito, aguarde para o táxi. O 1697, para me escuta. Estabilizar, Establishan, da LS Approach 6315. Oceana 6315, contact the tower, 118.95. 118.95, Oceana 6315. Carcará 302, contato radar 72 milhas nordeste da BR Salvador. Vou na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte o ponto neo descida. Romeu Golf Vita está autorizado táxi até a entrada do pátio principal, aguardando para ingresso no pátio principal. Ocean 6315, confirm landing near Down Lockett. Near Down Lockett, 3-1 line check at Ocean 6315. Ocean 6315, clears the landing runway 10, winds 100 degrees or 1 knot. Eclipse 2 lands the runway 10, Ocean 6315. E taxiar via Indy Alpha, no ponto de espera vai chamar a torre 1895 ou ajuste no 0 no 3. Sul 4089, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 1251, 3325, azul 4089, obrigado, boa tarde. Boa. Quebec Serra, autorizado táxi, reporte na interseção Papá para ingressar na pista. Salvador, está 3193, muito boa tarde. Ponte espera e pronto, 10. 3193, visual com tráfego Airbus 320, nacional. Afirmativo. Após o pouso do meio, autorizado ali, mantém cabeceira 10. 3193, após o mesmo ali, mantém 10. Possibilidade de voo 372, ou Oceané 6141? Oceané 6141 negativo, está sendo vetorado para a final da 10. 7, 6141. Salvador 35, 447 para o táxi, com 5 horas de autonomia, 36 a bordo, alterna Palmas. 141, no curva esquerda, para o 180. 7, para o 180, 6141. Meia ciente, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajustado no 0 no 3. Via Pátio, vira na Índia, segue na Alfa, até o ponto de espera da gente, 2345. 3345, porta na minha, 4. 100 graus, 1-9. Golfo 600. 600, pronto para a cópia natal. Gol no 600, pronto para a cópia natal. Para o Salvador, gol 600. Gol 600, como me recebe? 5x5. Pronto para a cópia para natal. Autorizado Natal 370 via Pêsulo 10. Subida Puca, Zipar. Primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5036. E o controle em 120, decimal 8. 370 a Pêsulo 10. Decola da 10. A curva à esquerda, Puca, Zipar. 5036. Controle 1208. Correto, 600, chame para o pushback e acionamento. Vamos lá.